Mike, Eco Victor, solo controlador 29, livrando próxima à direita, bom dia. Frequência livre, Romeu Lima. Livre, vai chamar para regresso, Romeu Lima. Tan 38696, seria possível liberar a velocidade na posição Itap? Posição número 7. 3607 autorizado, sintaxe. Autorizado 3602. Estabilizando no INS X-Ray da 10, voo 1888. Voo 1888, chame Torre Salvador em 1118, decimal 6. 1186, até já. Até. Controle, seria possível ter 3896 manter a proa 050 só por apenas 5 milhas para evitar uma pequena formação? Afirmativo, TAN 3896, desça para 2000 pés após desvio para de Duna. E autorizado, final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo para 2000 pés, após desvio para Odiduna, está autorizado o ILS X-Ray para o no zero, reportará estabilizado da 3296. Está voando com Prodiduna, o TAN 3896. Sente o TAN 3896. Solo TAN 3602 para o TAC 87 a bordo. Está alternando com 2 horas e 50 de altura. 77, confirme, 2,50? 2,50, seu. Autorizado, Juliette Alfa, teu ponto de espera da 10, no ponto de espera tua, em 1,8, decimal 6, ajuste no 0, no 2. Bom voo. interceptou o localizador, o TAN 3896. TAN 3896, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. Direita no 219. Direita 1 no 219, boa. São Salvador, muito boa tarde. 3896, aproximação final 10, trem baixo travado. 3896, precisa para a CFA Marítima, está livre. Aguardando, tá? 3896. 5811. 4:30 de autonomia alterna com FINS 104, boa. Nono 1, taxa autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 198, decimal 6, ajusta 10, 12, por favor. Juliette Alfa, 186, ponto de espera, 1012, POB 105, ok? 105, POB, copiado. Solo, bom dia, boa noite, 88, livrou na sua escuta. Siga Alfa, mantendo-se da Juliette. Alfa, da Juliette, boa noite, 88. Da Juliette, boa noite, 88. Ingressa, Julie, portão 03. Juliette 03, boa noite, 88. Torre, bom dia, WebJet 58, 11, ponto de espera da 10. 58 no centro, Lima, mantenha a posição. Bom dia. São 3896, solo 39, direita no 219. 219. Papa Romeo, Mike, Serra Golf, está em contato radar, 71 milhas, noroeste do oeste de Salvador, prossiga para ingresso ré Interlagos, QNH1012, reporte no ponto e dá descida, operação visual em Salvador. 090 graus, 13 nós. Washington 3602, visa decolagem, pista 10. Do ideal descida autorizada, descida para 1500 pés, Mike Serra Golf. Ele mantém. Mantém 589. Controle 1, 9, 1935, bom dia. 1935, obrigado, até a próxima. Mike Serra Golf. Salvador, bom dia, o TAN 3602, na escuta da EL. Bom dia, TAN 3602, contato radar, subapana nível 300, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Edileda. 2000 Leda, 3602, aprovando. Uno 260, chame Torre, Salvador, em 1 no 8.6. Controle, o Uno 260, full ILS estabilizado, então. Gente, Uno 260, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. Uno 260, Salvador, muito bom. 260. Torre Salvador, muito bom. Uno 260, estabilizado, meia milha para o externo. Uno 260, mantém aproximação, guarde pista livre. Descendo, 2-6-0. 4. 4-5, decolando ao 9-7, visual, 025, no corredor forte. Sete-cinco-oito no 1, livre decolagem, vento 090 graus, 189. Iniciado, 589. E Delta 025, visual decolando ao 97, com curva pela esquerda e com relação com a torre, para ingressar no corredor forte, restrita ao 9000 pés, aguardando a liberação do controle. Só confirmando a decolagem da 17 com a torre para o cruzamento do campo. Acionando o 0140 e o controle opera em 1 no 9.35. Firme, 1000 pés no corredor forte, aguardando a liberação do controle. E, PB? Livre pouso, 260. O senhor prefere ir pelo axé? Então, decolandão no 7, curva direita, restrita 1000 pés no corredor axé, aguardando a liberação do controle. O Romeu Hotel Oscar, 02POB, para acionamento táxi decolagem no pátio 5, torre 1 no 8.6, o ajuste 1 no 0 no 2. Sim, bom voo. 589, decolando a suspeita. Objeto 5811, contato radar, suba para nível 340, autorizado por Edileda. 340, voando Leda, 5811. Direcionamento sobre o táxi, Romeu Hotel Oscar. Uno 260, solo 45, solo 121, deixa o 9, bom dia. 219, bom dia, 260. Solo Salvador, muito bom dia, o gol 1260 livrou. 260, bom dia, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 260. Solo 5490 para puxa acionamento. 43 autorizado, trip, chame táxi. Borda para táxi 5490. ...602 Chame Centro Recife, em 133.25, alterna 128.8. Ok. 3602 Chame Recife, 133.25, alterna 128.8. Afirmativo, copiou, 133.25, 128.8, obrigado, senhora, até a próxima. Até bom voo. Bom dia também. Controle Salvador, é o Azul 4207, gente da Lima, cruza 154 ao 140. Azul 4207, acione identificação dessa via, chegada Bonfi para 2 mil pés, Kenegão no 011, o Azul 4207. Gente, desce via para 2000, 104207. Max é a Golf Kenega agora em Salvador no 09. Eu e Asa. Romeu até o Oscar, livre táxi, chama para ingresso 107. Solo o trip 5490 com 51 de POB, 4 horas de autonomia, alterna Aracaju, acionado, pronto para o táxi. Feito trip autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-8-6, ajuste 1-0-11. Tem um bom voo, bom dia. Net, Juliette Alfa, prossegue com a torre 7-18-6, o trip 5490, até logo. atingindo o ponto de espera pronto, trip 5490. Seu 490, a linha e decola da 10, vento 120 graus com 14 nós. Rente livre decolagem, trip 5490. Roger Salvador, esse é o Triplo Papá Romeu Lima. Romeu Lima, controle. Romeu Lima, decolado agora de Costa Azul, com destino em Salvador, acendendo para 500 pés, corredor Axé, acionado ainda no 2424. Prossiga o visual via litoral sul, Papa Romeu Lima, só confirma o transponder acionando. É o 2424, senhor. Em 2424, mantém o Papa Romeu Lima, o Kenegal no 0 no 2. No 0 no 2, vai reportar no Pituaçu, Papa Romeu Lima. Solo, agora o gol 1397. Ciente da Mike para a cópia Congonhas. Solo 7, Congonhas, aprovado 38, copia. 380, Congonhas, na escuta. 2-0, Congonhas, 380. Rota limpa, brinde, episódio 16, bravo, até o Zulu, após ser conforme. Decolando no zero, com o pela direita, subida da Euleida, após voa bridge e após ser conforme o plano, 5-4 no meio transponder, controle opera em 1 no 9, decimal 3-5. Afirmativo, copia 380 para Congonhas, decola da 1 no zero, com curva direita, saída da Euleida, após bridge e o resto conforme a rota. 5-4 no meio transponder e 119-35 controle, gol 1-397. Portão de número, tampa de 3? 3, afirmativo. Entendo quando o ponto para o posto acionar, cruzamento correto, o gol 1-397. Ok, reportará para o chefe de acionamento, 397. Alterna 1-28, decimal 8. 3-3-2-5-2-8-8, boa tarde. Boa tarde. Controle triple 5490. Triple 5490, contato radar suba para nível 200 na saída Momo. Saída Momo para 200, confirme que está liberado da restrição. Pronto, estação, Recife. 39, pronto. Recife, 390 autorizado, rota 358, decolando 190, ocorre pela esquerda, descida Pucajamo, tradição Caju, 5441, transponder, controle opera em 1 no 9, decimal 35. Prossiga. Está agora no, através de Itapuã, para pouso na Bata, senhora. Gente, Triplopar Romeu Lima autorizado, base pela direita, chame, reparte no solo, parte da bata, vento 090 graus, nomeia nós. Autorizado, base direita, vai reportar no solo controlado na bata, o Papá Romeu Lima. Bola da 10 com curva esquerda, 1-260. Eu quase portão, chamo quando o ponto para puxa, senão. Táxi via Quebec, Mike Lima, chame para ingresso no Patiuno. Você é a frequência do sol? 4207 autorizado, final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, 4207. Hotel Oscar, livre decolagem, vento 090 graus, 18 nós. Delta Lima? O Juliette estava Delta Lima para cruzamento do pátio principal. Entendi, o Juliette Delta Lima autorizado, pátio principal até o pátio 3, reporta no pátio 3. Ok, vai mandando no pátio 3, só ocupando é o Juliette, Bravo Delta. Entendi, Bravo Delta, sim. Visual Azul 4207. Azul 4207, chame Torre Salvador em 198 decimal 6. Controle 119 decimal 35. Gente, o Romeu Teófilo chama na controle 119.